velha. Quem vê cara nova é rosto mais bonito. Quem vê corpo novo é nada mais perfeito. Quem se chega se amarra no teu jeito. Quem te toca fica louco de paixão. Pra mim não tem saída. Você na minha vida é só tentação. Olha, tô tentando fazer a nova bossa nova, misturando Dom Juan com Casa Nova, escrevendo qualquer coisa muito louca, pra no fim pedir um beijo em tua boca. Não dá pra esconder, eu quero te dizer, você é um avião. Toda vez que eu tento ligar pra você, tá na secretária, eu vou tá ocupado. Já deixei recado, já mandei dizer, que eu não posso mais, estou apaixonado. Olha, qualquer coisa passa aqui no fim de tarde. Tô sozinho, tô morrendo de saudade. Com você a vida tem mais poesia. É uma nova bossa nova de alegria. Na cara e na coragem, você é uma viagem pro meu coração. Avião, avião, avião.